Meus amigos e meus irmãos, Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 38. O sinal de Jonas, que é o sofrimento. Então alguns escribas replicaram: Mestre Jesus, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho de Deus estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo final com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior que Salomão. Agora, Evangelho de Jesus, segundo Marcos, capítulo 16, versículo 14 em diante. A ordem da evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as criaturas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Essa é a grande missão dos jovens de corpo e espírito no PBV, e na religião divina, pois é o Cristo quem diz, ao perguntar: de que vale ao homem conquistar o mundo inteiro e perder sua alma? Mas o que quer Jesus que nós façamos? Ele deixa claro: ide por todo o mundo e pregai. Pregai o evangelho a toda criatura. Quer dizer, sem ranço, sem sectarismo, sem intolerância. Que o evangelho só pode ser interpretado em espírito e verdade. Quer dizer, livre da letra que mata. Porque o apóstolo Paulo admoestava, alertava aos pregadores daquele tempo e aos que viriam, que deveriam fugir da interpretação ao pé da letra. Ele diz: a letra mata, o espírito é que vivifica. Então o evangelho não pode ser pregado ao pé da letra. Daí a pregação legionária da boa vontade de Deus, em espírito e verdade, e mais, à luz do novo mandamento. Em espírito, porque a Bíblia é de Deus, que é espírito e não carne. Foi Jesus quem disse: Deus é espírito, disse a samaritana no poço de Jacó, quando ela perguntou onde deveríamos adorar a Deus, se em Jerusalém, como faziam os judeus, ou no Monte Garizim, ou Monte Gerazim, como faziam os samaritanos. Então ele respondeu àquela mulher que tinha tido 5 maridos. Vejam que o conceito de Jesus não é da condenação por condenar. Que tem gente aí que gosta de condenar os outros à beça. Cuidado com quem vive condenando. Condena, como lembrava o irmão Zarur, para distrair a atenção dos seus próprios erros. Temos que ser longânimos, generosos, misericordiosos. Não quer dizer que nós vamos permitir que uma pessoa chegue em casa e taque fogo, vá fazer bagunça. Não é isso. Jesus nunca pregou a covardia, mas pregou a fraternidade. Você pode chegar e dizer: ó, meu irmão, não faça uma coisa dessas. Ó, minha irmã, isso é loucura. Mas não teremos deixado de alertar. E Jesus lamentava a incredulidade das criaturas, mesmo depois da ressurreição. Ele ressurgiu do túmulo, não apareceu em Jerusalém, porque não adiantava. O império do Cristo é formado dentro das almas. Porque se você forma o império do Cristo dentro da sua alma, você tira de dentro de si toda a sua riqueza. Voltando ao evangelho de Jesus, e disse o mestre: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não disse: prega o evangelho só para o negro, para o branco, para o amarelo, para o mestiço. A toda criatura. Prova que Jesus era ecumênico. Ele não considerava salvos e perdidos a ninguém. Cada um é que se define no seu caminho. Deus nos deu a liberdade, o livre-arbítrio. Agora, o mau uso do nosso livre-arbítrio dá consequências más para a nossa existência. Agora, se usarmos bem o nosso livre-arbítrio, certamente nos daremos bem. Deus deu o livre-arbítrio, deu também inteligência. Temos que usar a inteligência para e passo ao livre-arbítrio. Nada de botar a culpa nos outros pelo nosso fracasso. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Eu vou lembrar de uma coisa. João Batista batizou com água. Mas o próprio João Batista disse que viria alguém depois dele que batizaria com fogo e Espírito Santo. Quer dizer, fogo com provas, testes para você crescer. Porque o homem só se desenvolve quando desafiado. Quem é maior, João Batista ou Jesus? Então o batismo de Jesus é maior que o batismo de João. Se somos todos cristãos, portanto seguidores do Cristo, temos que levar em consideração o que o Cristo disse e que João disse. Chama-se essa série de crenças que empolga o Ocidente de cristianismo, não é? Cristianismo vem de Jesus, o Cristo. João Batista disse que o batismo de Jesus era mais importante que o dele, João Batista. Então o batismo de Jesus é a luta diária, é o bom desempenho que você apresenta no cotidiano. Não adianta ler a Bíblia e não aplicá-la. Jesus vai nos condenar se fizermos isso. ele não dava colher de chá, para usar a linguagem popular, aos hipócritas. E dizia: livrai-vos do fermento dos hipócritas. Portanto, não sejamos hipócritas. E Jesus condena. E diz mais Jesus aos seus discípulos e apóstolos, quando ele, depois da ressurreição, determina-lhes sair pelo mundo pregando e fazendo mais isso: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em mim. Em meu nome expirirão demônios. Demônios quer dizer espíritos atrasados, obsessores, espíritos de pouca evolução espiritual. Jesus aqui, ele diz, capítulo 12 do Evangelho segundo Mateus, versículos de 43 a 45, a estratégia de Satanás. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Quer dizer, você expulsou o demônio. Então ele sai de dentro daquela pessoa e sai pelo mundo e não encontra moradia nova, a não ser ambiências áridas. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem ou daquela mulher torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Então, como nós entendemos, para que seja uma expulsão de espíritos imundos das pessoas que estão obsidiadas, e muitos estão obsidiados e ninguém percebe, hein? Quem calunia, quem infama, quem persegue, não está movido pelo espírito do bem, pelo espírito de Deus, está obsidiado. Mas diz aqui: em meu nome, voltando a Marcos, capítulo 16, versículo 17. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expirirão demônios. Então eu considero que o maior ato de expirir demônios é ensinar a verdade às criaturas a serem melhores. Isto é, a não perseguirem, a não caluniarem, a não difamarem, a não roubarem, porque aí a sua casa, isso é, o seu espírito, permanecerá limpo. E o espírito que tiver saído daquela criatura, ao voltar, não entrará nela, porque a antiga moradia não estará em condições de receber aquela criatura imunda, tão limpa estará a moradia. Então não pratiquemos o mal para não receber de volta aqueles espíritos perseguidores que o Cristo de Deus, por si próprio ou usando instrumentos que ele escolha em qualquer crença religiosa, expulsou de nós. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expirirão demônios, falarão novas línguas. O que ocorreu no Pentecostes com os apóstolos de Jesus é que eles realmente ali falaram novas línguas, quer dizer, falaram línguas que eles não conheciam. Falava a língua do local. E de repente um falava persa, outro falava egípcio daquele tempo, outro falava a linguagem caldaica, outro a língua da Babilônia, ou da Síria, ou do povo de Mari. ou grego, ou latim. Então eles realmente estavam falando línguas. Basta ler aquela passagem do dia de Pentecostes e verão que é o fenômeno de falar línguas. É falar línguas de verdade para serem entendidas por pessoas de outros povos, de outras nações, de outros costumes. E pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Quantas coisas nós devemos ter tomado, envenenadas, que não nos fizeram mal, nós não estamos nem sabendo. A gente está doente, fica bom e nem agradece a Deus. Eu procuro me lembrar de agradecer a quem me criou. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Mas tem que ter amor no coração para poder servir de instrumento ao Cristo para as curas. E para finalizar a leitura do Evangelho segundo São Marcos, do capítulo 16, a ascensão de Jesus. Versículos 19 e 20. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido nos céus e assentou-se à destra de Deus. Destra quer dizer à direita. Sinistra quer dizer à esquerda. E eles, tendo partido, pregaram em toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Vou correr aqui aos Atos dos Apóstolos. É tão bonito. Onde está a ascensão de Jesus? Melhor contada. Atos dos Apóstolos. De Jesus. Segundo Lucas, capítulo 1, versículos de 6 a 11. A ascensão de Jesus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor Jesus, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Então respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, o Pentecostes. E Joel, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, anuncia esse novo Pentecostes. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, etc. O irmão Zaru também anunciava esse novo Pentecostes, que está acontecendo e pouca gente percebe. Todo aquele que fala com pureza de coração recebe a influenciação do Espírito Santo, quer dizer, dos Espíritos elevados, dos Espíritos de Deus. Mas prosseguindo, respondeu-lhes então Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vejam que responsabilidade. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Observem que cena emocionante agora. A partir do versículo 9 até ao 11º, dos Atos dos Apóstolos de Jesus, segundo Lucas, ditas estas palavras, ó que cena emocionante. Foi Jesus elevado às alturas à vista deles. E uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhes perguntaram: varões galileus, por que estás olhando para os céus? Esse Jesus, que dentre vós foi elevado às alturas, assim virá do mesmo modo como o vistes subir. É o que nós esperamos merecer assistir do fundo do nosso coração. Deus está presente.